Cinecast Pipoca, do site ocinéfilos.com.br. फिजिक्स की एक एंट्रेनमेंट थ्योरी है जिसके मुताबिक कुछ खास आवाजों से दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मेरे लिए तो मंदिर वो आवाज हमेशा तुम्हारी Salve galera, estamos começando mais um Cinecast Pipoca. Eu sou o Maicon e é muito bom estar de volta. Estamos aqui hoje com Harald Stricker. Alô. Luciano Vieira. Aqui sempre. E o nosso querido Bruno. Tudo bem, Bruno Costa? Tudo certo, tudo em paz. Hoje nós estamos aqui reunidos num programa diferente para tratar de um filme diferente. O papo hoje é sobre Meu Nome é Khan. Detalhes, sinopse, tudo mais. Depois dos patrocinadores. Voltamos já. जिसमें बसती है उसे की दुआएं ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए. Este programa é um oferecimento de Super Novo, o melhor do entretenimento pop nerd você encontra em supernovo.net. Fiction Corporation, as melhores camisas e estampas estão em fictioncorporation.com.br. Internite, desenvolvimento web com qualidade e confiança. Acesse internite.com.br. E este programa tem o apoio da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, há mais de 10 anos pensando e fazendo cinema no Brasil. Mr. President, my name is Khan. I'm not a terrorist. Mr. President, my name is Khan. I'm not a terrorist. Mr. President, my name is Khan. I'm not a terrorist. Muito bem, estamos de volta para tratar de Meu Nome é Khan, filme indiano de 2010. Harald, qual a sinopse do filme? Meu Nome é Khan traz até nós a trajetória do singular indiano portador da síndrome de Asperger. Khan tem em seu caminho um duplo desafio: superar as adversidades de sua condição e, ao mesmo tempo, resgatar a esperança de Mandira, sua esposa. Em sua trajetória, porém, Khan deixa de ser um indivíduo para se tornar um ícone. De saída, já vale a pena a gente comentar, é que o nome não é Khan, não é, Luciano? Khan, com pigarro. Isso aí. Não. Não é Khan, é Khan. Khan. Com sotaque do leste europeu. Epiglote. E é uma coisa que ele faz questão de frisar por todo o filme, né? É verdade. Eu acho que é a primeira vez que aqui no Cinecast a gente trata de um filme indiano, né? Salvo engano. A gente não tinha falado de um filme indiano ainda, né? E engraçado que é uma indústria que vem aumentando a cada ano, né? Bollywood aí surge aí como uma das grandes indústrias cinematográficas, né? É lógico que o nome é inspirado em Hollywood, e o cinema indiano, de uma forma ou de outra, tem sim feito várias e várias, até adaptações de filmes americanos para a cultura indiana, né? A ponto de ganhar Oscar como filme mais importante no mesmo ano que o senhor Barack Obama, que aparece no final dessa história, foi consagrado aí eleito presidente. Mas definitivamente, quando houver um cinecast cult falando sobre cinema indiano, o filme será A Canção da Estrada. Porque hoje a discussão é outra, é a mensagem que esse filme passa. Definitivamente não são aspectos técnicos. Eu não sei se cabe aqui descrever um pouco do cinema indiano, de Bollywood, como eles pensam cinema por lá. Eu não sou especialista, mas eu acredito que há uma torrente, há uma avalanche de filmes bollywoodianos que podem ser perfeitamente colocados no mesmo nível que Meu Nome é Khan. São filmes muito sentimentais, muito musicais. Esse filme de hoje, por sinal, tem sim muita música, só que não é cantada pelos personagens. Eles não interagem com essas músicas, né? O filme tem uma característica, esse e tantos outros, em comum, que talvez seja essa suavidade que beira a inocência. Não é todo filme indiano que é assim, claro que não. Emotividade exagerada, Harold? Isso é característico de Bollywood, na sua opinião? Pois é, mas é exagerada para nós, ocidentais. Eu acho que varia muito de cultura para cultura, sabe? Um filme romântico japonês é diferente de um filme romântico indiano, que é diferente de um filme romântico brasileiro, entende? Esse apelo à emotividade, é bom que se diga que não é exclusividade nem de Bollywood, nem do cinema japonês que vocês mencionaram. Vocês bem disseram, ele perpassa várias escolas, mas esse traço da inocência, quase a infantilidade, de fato parece ser uma característica bem bollywoodiana mesmo, né? E muito exagerada, com justiça pela caracterização do protagonista, que é uma figura pura, ainda que não consiga emitir as suas emoções. É isso que eu ia falar, Luciano. O que eu acho interessante é que nesse filme até existiria uma motivação para que esse contraste fique muito claro, né, e fique muito acentuado. Justamente pelo que você falou, o protagonista não consegue expressar os seus sentimentos, né? E isso gera uma série de problemas para ele, enquanto protagonista do filme, que obviamente a gente vai discutir. Então, dentro da narrativa, eu acho que se amarra, até de uma forma interessante, você vê personagens que têm uma emotividade tão grande convivendo com o personagem que é fechado nele mesmo, né? Ele não consegue transpassar o que ele sente, né? E aí eu pergunto não só para você, Brunão, como para os amigos e para quem nos ouve. No caso desse filme, essa emotividade que nós discutimos e que é tão dicotomizada no protagonista que não tem, em relação, por exemplo, à esposa, que na primeira metade é muito feliz e na segunda metade é a tristeza em pessoa, se isso não foi proposital, cara, nessa história. O que eu entendo é, analisando o roteiro do filme depois de assistir e tudo mais, fazendo uma volta nele desde o começo, é que esse é um ponto crucial para que o filme funcione. Ele precisa ter esse diálogo de emoções, e elas precisam ser muito fortes mesmo, para você sentir a felicidade tão grande desse primeiro até segundo, metade do segundo ato, e depois o restante do filme, essa tristeza tão profunda. Isso é algo pensado dentro do filme. Isso não é apenas uma característica do cinema indiano em si. Ele faz parte da narrativa, ele está dentro do contexto do filme. Eu acho que isso é amarrado da forma como você mesmo explicou. Primeiro que o protagonista é fechado, e aí você tem o par romântico dele, é uma pessoa totalmente diferente, é extrovertida, é feliz, e transpassa isso muito forte. Tudo isso é amarrado dentro da própria narrativa do filme. É um filme bem didático, né? Se a gente for parar para pensar em termos de desenvolvimento, né? Você tem a primeira hora de filme, um crescente emocional, de felicidade que vai se construindo. Depois você tem, de certa forma, uma derrocada ou a revelação da verdade que não é tão feliz, para que no final você tenha uma retomada em forma de esperança, né? Eu achei ele bem certinho nesse ponto, assim, bem didático, né? São passos que você que está assistindo, quando você já tem uma certa experiência, já meio que espera que isso possa vir a acontecer, e acontece mesmo, né? Bom, acho que você já explicou muito bem. Ele é bem didático, sim, mas eu acho que ele precisa ser dessa forma, porque ele, primeiro que é uma narrativa muito linear, né? Apesar até do começo do filme ser um ponto futuro. E eu acho que a história em si, ela tem um peso tão forte, principalmente por ela estar tratando de um tema que é tão pesado, acho que você se identifica, você acompanha, você cria essa correlação, essa identidade com o filme de forma tão rápida, que eu acho que é a proposta. Eu não acho que ele pense em ir diferente, eu acho que ele é didático porque ele precisa ser didático. Eu acho que ele quer trabalhar essa coisa da realidade em alguns momentos um pouco fantasiosa, principalmente nos momentos de muita felicidade, né? Eu acho que aí ele dá uma fantasiada na coisa, mas eu acho que esse didatismo é propício pro filme. Eu até acredito que o filme delineia duas idades mentais, né? Nós assistimos uma parte que é infantil, ou infantiloide, e depois embarcamos na maturidade, que tem todas as suas tragédias e por aí vai, né? A infância do personagem não se encerra na Índia. Perfeito. Ela avança pelos Estados Unidos, ele vive um conto de fadas com aquela mulher, e por isso ela é tão imatura. Porque senão seria inverossímil, Harold. Perfeito. Exatamente, exatamente. Ela precisa ser dessa maneira para que ela tenha uma relação romântica com ele. Nivelar, isso. Engraçado, eu tinha pensado nessa primeira metade, nesse conto de fadas, que é um termo perfeito, eu troco o meu pelo seu, eu tinha pensado numa comédia romântica, mas é isso mesmo, ele continua na fase pura da infância no sentido de pureza. E ela tem que ir ao nível dele, eles têm que ter uma relação horizontalizada para que aconteça um enlace perfeito. Necessariamente não precisaria ser pensado assim. Na vida real, eu quero acreditar que uma pessoa possa sim se apaixonar por alguém com a síndrome de Asperger. Eu quero acreditar nisso, entende? Sim, sim, sim. Mas o filme não acredita nisso. Por isso que ele nivela, como bem disse o Luciano, a Mandira com o Rizvan. Mas, querido, isso é uma peça cinematográfica. Aprendi no último Cinecast especial que a vida por si, mesmo baseada em fatos, ela precisa de uma essência fantástica, fictícia, para que dê liga, para que aconteça. Então, isso é justificado nesse filme com esse estratagema, com esse recurso de, entre aspas, infantilizar a co-amorosa partícipe do protagonista para que a coisa funcione. Definitivamente, não se trata de enxergar de uma maneira discriminatória a pessoa que sofre a síndrome. Mas para o filme acontecer, tem que se colocar essa magia, essa purpurina, senão não rolaria. Eu acho até que o filme ele desenha bem a relação dos dois para que ocorra a paixão, né? Não é um grande problema do filme, assim. Não, em nenhum momento eu desacreditei, digamos assim, que ela não poderia, sim, se apaixonar pelas coisas que vão acontecendo da forma como acontece. Principalmente porque tem um filho, ele se relaciona muito bem com o filho, ela consegue ver uma conexão entre os dois, e acho que aquilo também quebra emocionalmente, até pela própria história que ela coloca dentro do filme, do que tinha acontecido e tudo mais, enfim. A questão, por exemplo, de segurar a mão, que é uma coisa interessante entre o garoto e ele, né? Ele até fala, olha, eu nunca vou largar a sua mão, né? E ela ouve, e acho que isso bate no sentimento dela e também leva ela a se apaixonar, de certa forma. Lógico, tem todo um romance, tem todo um conto de fadas. Tem, óbvio, é um filme, né? Mas eu acho que funciona. Eu acho que dentro do que o filme se propõe, ele funciona. Não vejo nenhum problema nisso, não. Eu acho que não houve uma crítica negativa em relação a essa abordagem. E eu gostaria de pegar uma coisa que o Bruno acabou de falar, que eu acho importante, até para aproveitar e a gente apresentar um pouco melhor o protagonista, já que nós estamos falando da relação dele com a sua coadjuvante. O Bruno acabou de falar na questão de pegar na mão, né, Bruno? Que é uma coisa que perpassa várias cenas do filme. Isso é particularmente importante. Quem pode estar nos ouvindo falar, mas o que tem de mais, né? Um simples pegar na mão de uma outra pessoa. Quando a gente está falando de uma pessoa com a síndrome de Asperger, isso tem um significado muito maior do que a gente pode imaginar. Por quê? Só um disclaimer aqui, nós não somos especialistas nem psicólogos, mas algumas características, a partir do filme, a partir de pesquisas que a gente faz, a gente consegue delinear, né? Então, o Rizvan, ele é uma pessoa que é portadora dessa síndrome e na época em que o filme foi feito, que é em 2010, ainda havia essa definição de síndrome de Asperger. Hoje em dia já não existe mais. Antigamente, na época em que tudo isso foi feito, você tinha a definição de autismo de um lado e a definição de síndrome de Asperger do outro. Só que como a mente humana é muito complexa, hoje eles já têm outra nomenclatura. Não se fala mais em Asperger nem em autismo. A gente usa um termo chamado transtornos do espectro autista. Então a pessoa que é portadora da síndrome de Asperger, hoje em dia ela é considerada um autista. A diferença dele, do Rizvan, para um autista, vamos dizer assim, padrão, tradicional, é a capacidade dele se expressar verbalmente. Em contrapartida, você tem características de déficit, que são bem claras no filme, para quem assistir vai notar isso, que é uma dificuldade de você estabelecer uma empatia através, por exemplo, de gestos. Uma característica muito forte, que perpassa o filme inteiro, vocês vão se lembrar e a gente vai falar, é a imensa dificuldade que ele tem em olhar nos olhos da pessoa, do interlocutor. Sim, muito difícil. Isso é bem típico de pessoas com Asperger. A questão de não querer ser tocado, vocês vão se lembrar de uma das primeiras cenas do filme, quando a mãe tenta abraçá-lo e ele rejeita. Também a questão dele ser um indivíduo muito dotado para consertar coisas, que também é uma característica de quem tem a síndrome de Asperger, que é ser muito bom em questões técnicas, mas às vezes ter dificuldades primárias em outras áreas da vida social. Habilidade cognitiva, né, Michael? Sim. Normalmente associam o portador da síndrome, e eu acho que a gente tem que falar que a síndrome de Asperger, para ficar no contexto do filme, ainda que não seja o tema atual, para justificar que não só ele, como outras figuras aí da nossa realidade factual, como Newton, Sócrates e Einstein, tantos outros eram associados justamente por conta dessas características que você mencionou. Ele tem uma capacidade cognitiva para desenvolver alguns aspectos muito grande, em compensação, características de sociabilidade ficam bem comprometidas. Mr. President, my name is Khan. I'm not a terrorist. Interessante a gente falar também um pouco do relacionamento, logo no começo do filme, entre a figura do Khan com a mãe dele, né? A mãe dele é um ponto que ela vai ser lembrada durante todo o filme, principalmente por uma coisa muito importante que ela fala, que é a diferença que existe entre os seres humanos, no seu âmbito geral, né? Talvez essa seja a frase mais marcante do filme e uma das principais linhas narrativas que o filme segue. A diferença que existe de um ser humano para o outro é que se ele é bom ou se ele é ruim. Isso dunya mein sirf do qism ke insaan hai. Acche insaan jo acha kaam karte hain aur bure jo bura. Ponto final, se ele faz coisas boas ou se ele faz coisas ruins. Não é a cor da pele, não é, enfim, a sua religião, nada disso. É simplesmente se ele age de forma correta ou se não age de forma correta. E isso fica muito claro na própria narrativa do filme, e ela até desenha pra ele, né? Eu acho interessante isso. Ela usa um recurso visual pra que ele possa captar aquilo e marcar na cabeça dele, ó, qual a diferença que você vê aqui nesse desenho? Ah, não vejo nenhuma. Só que um segura um pedaço de pau e o outro não. Ou seja, que um vai bater e o outro não vai bater. Então, essa relação dele com a mãe, e que gera até um conflito com o próprio irmão, o irmão se sente muito isolado, deixado de lado, né? Porque, óbvio, a mãe tem um cuidado maior, digamos assim, com o Khan, né? E tem que ter. Interessante a gente notar que o filme cresce conforme o seu personagem principal cresce. Conforme ele vai amadurecendo no filme, o próprio filme amadurece também as suas questões, né? Apesar dele já seguir essa linha narrativa clara desde o começo, ele só vai estender as discussões quando o seu personagem principal estiver pronto para trabalhar elas, né? Isso é interessante também. Sim, só um adendo, essa cena dele com a mãe eu achei de uma beleza justamente pela simplicidade, uma das cenas que eu mais gosto no filme, sinceramente. É assim, é muito tocante. O Michael falou uma coisa interessante também, simplicidade, né? O filme trabalha muito nessa ideia, né, do simples. Ele não se arrisca muito, ele joga numa zona de segurança muito grande, né? Seja na ideia de como ele é filmado, seja na ideia de trilha, que reforça a questão emotiva, enfim, o filme ele segue isso, exatamente isso, do começo ao fim. Ele trabalha muito a carga dramática que existe dentro da narrativa principal do filme, ponto. E dentro do seu protagonista, que eu acho que faz um ótimo trabalho de atuação, Harold. Não sei o que você acha, geralmente você critica muito essa questão da atuação, mas eu gosto muito da atuação do protagonista do filme. Shah Rukh Khan. É. Pois é, o mesmo sobrenome, né? É, interessante. Da minha parte, eu... Primeiro, eu não tenho como saber se ele atuou corretamente de acordo com a síndrome que o personagem carrega. Eu não sou especialista. Mas ele não pareceu ter saído do seu personagem. Ele se manteve constante na sua deficiência. E isso eu posso dizer. Então, para todos os efeitos, ele atuou bem. O que você achou, Luciano? Sim, é uma atuação regular, as mesmas capacidades, assim como as mesmas incapacidades são levadas durante toda a história, seja na infância, que nós comentamos há pouco, seja no enlace matrimonial ou no drama que se desenrola na segunda metade do filme, sempre foi o mesmo. É bacana você perceber também que, além da questão e da descrição que você deu da pessoa que sofre a síndrome ou que é portador, não sei qual é o termo correto, mas nesse ponto de não sociabilidade que ele tem, chega a ser engraçado no filme como ele leva tudo ao pé da letra. Ele não tem a sensação, a noção da figura de linguagem, do paralelismo, é sempre acreditar exatamente que tem que fazer aquilo que lhe foi dito ou que lhe foi sugerido, que leve ele inclusive a falar com o presidente da república. Isso não só é uma característica da pessoa que tem a síndrome, assim como foi bem pregada no filme para o próprio desfecho da história. Muito curioso isso. E isso é uma virtude do roteirista, da pessoa que escreveu a história, porque usou para fechar o enredo uma característica da pessoa que tem a síndrome. Sim, é uma característica que ele apresenta ao longo de todo o filme, né? Em praticamente todas as cenas em que tem um diálogo, realmente a interpretação da linguagem é bastante literal. E aí, se o filme é híbrido, ou seja, se ele te faz rir, te faz chorar em determinado ponto da história, você ri e chora pelo mesmo motivo, pela literalidade que ele tem em entender o que dizem, por exemplo. Ah, sim, você tocou num ponto certeiro aqui. A trama realmente só dispara depois de uma péssima interpretação do que foi dito para ele. Ele encara as palavras cruéis de Mandira como uma missão de vida. Reparando bem aí no que vocês disseram, isso tanto dá motivo para cenas mais leves como para mais pesadas, como o Harold falou. Vocês notam como a Mandira, ao longo do filme, às vezes ela usa essa interpretação literal da linguagem dele até para fazer algumas pequenas chantagens, né? Por exemplo, na cena um pouco mais para frente, em que ela o obriga a levar o garoto ao museu. Vou além, Michael. Ela não só faz com que ele vá até o presidente dizer que não é um terrorista, assim como ela casa com ele em função do cumprimento de um desafio, que era mostrar para ela um ponto de vista que ela desconhecesse de São Francisco. Ela manipula, e manipular é uma palavra exagerada, mas ela direciona, orienta justamente nessa característica que a síndrome faz dele. E interessante que a metáfora, claro aí, né, o ponto de vista que ele apresenta é o ponto de vista não só do que ela não viu, mas do que ela não viu nele também, né? Ao olhar para o ponto do que ela não conhecia e tudo mais, aí existe a metáfora dela olhar para ele também, né, de volta, enfim. E aí pedir o casamento e tudo mais, casa comigo e tal. Então isso é legal, essa relação que acontece dessa metáfora, né? Me mostra o que eu não conheço de você, na verdade, né? Não me mostra o que eu já sei. Ele é misteriosíssimo, porque para qualquer pessoa que cruza com ele e vê esse tipo e desconhece que isso é consequência de uma síndrome, é um sujeito muito estranho, muito próximo a um terrorista. A última analogia que eu faço na interpretação desse personagem é com a teoria do Jean-Jacques Rousseau do bom selvagem. Todo homem é puro por natureza, é a porcaria da sociedade que corrompe. E aí você vê que todos os pecadores, os verdadeiros pecadores do filme, eles compõem verdades sociais, representam instituições sociais que o coitado do Khan, ele não consegue entender. Ele é bom, ele é puro, ele é selvagem. O diretor usa isso a favor dele dentro da narrativa. Por quê? No começo do filme, não sei se vocês lembram, quando ele tá entrando no aeroporto e tudo mais, você tem a sensação de estar vendo um terrorista. Você não tem a sensação de estar vendo alguém que tem alguma síndrome ou algo do tipo. A sua primeira visão, óbvio, manipulada pela direção que é muito esperta, filmar ele de baixo para cima, filmar a mão mexendo em alguma coisa, parece um certo nervosismo que ele aparenta, né? Ele estava orando, alguma coisa do tipo, enfim, sem parar, a mesma coisa várias e várias vezes. E você fala, meu Deus, é um terrorista, tá entrando para fazer alguma coisa. Então você também tem esse primeiro olhar, como é que eu posso dizer? Condicionamento, Bruno, condicionamento social. Perfeito, perfeito, perfeito, exatamente. É um detalhe interessante que precisa ser dito. Apesar do filme ser indiano, ele foi raciocinado para ser assistido pelos ocidentais. Exato, Harold. Perfeito. E vou colocar uma pimenta nesse ponto, nesse kiwi que você jogou no arroz, Harold. Nossa, que coisa horrível. Misturei culinária mineira com baiana. Mr. President, my name is Khan. I'm not a terrorist. Olha esse filme como produto social. É um filme indiano que foi lançado posteriormente a uma cicatriz muito forte nos Estados Unidos. Foi feito a imagem e semelhança dos norte-americanos. Qual era a expectativa? Que esse filme tivesse uma rejeição muito grande nos Estados Unidos e que acontecesse normalmente na Índia. Não foi isso que aconteceu, foi exatamente o contrário. Teve uma receptividade, não só de bilheteria, mas de crítica, muito boa nos Estados Unidos, e virou caso de polícia na Índia, porque os extremistas hindus, que são retratados no filme em função da religião dos personagens, eles se acharam ultrajados. Eles queriam fazer, por exemplo, o que está acontecendo hoje com o filme A Entrevista, que o James Franco é protagonista. É tocar o terror, quebrar cinema, matar pessoas, cara. Matar inclusive o ator. Isso é muito louco, porque isso se deu na Índia, quando na verdade o filme foi feito para americanos, como você bem disse, e retrata uma realidade estadunidense. É, o filme, na verdade, com tudo isso, né, Luciano, com toda essa repercussão, ele acho que atingiu o seu objetivo político, né? Que era justamente causar polêmica ou causar uma discussão. E ele aflorou coisas que às vezes você que está fora da Índia não vê e você que está nos Estados Unidos também não sabe. Quem é americano às vezes não sabe dessa realidade extremista na Índia, vinda dos hindus, né? E nós aqui no Brasil então a gente sabe muito pouco. Mas é bem interessante essa repercussão e eu só quero dar um detalhe adicional aqui, que é o seguinte: essa primeira cena que nós falamos dele no aeroporto, ela é uma alusão a algo que aconteceu com o próprio ator, protagonista, o Shah Rukh Khan. Ele foi aos Estados Unidos para participar de um evento e aquilo que acontece com o Han na sala do aeroporto aconteceu com ele. Ele foi impedido de embarcar, ele foi revistado, ele foi até intimidado e obviamente o diretor aproveitou isso, essa experiência no filme, porque poderia ter sido com qualquer indiano. Houve até protesto diplomático, mas eu acho que isso na cabeça dele deve ter pensado: poxa, poderia ter sido comigo, como foi, poderia ter sido com qualquer um. Então, eu tenho que levar isso para as pessoas, é esse tipo de experiência. Claro, até porque, ainda que Han seja um nome tão popular na Índia como Silva no Brasil, não foi gratuito. Não foi gratuito. Não, de jeito nenhum. Esse destaque, por ser o sobrenome do ator principal e tudo mais, se deve ao fato de que o diretor e o ator são amigos de longa data, e dos 6 filmes que eu anotei aqui desse diretor, 4 o protagonista é esse ator. O próprio casal não era inédito, eles já contracenaram juntos em pelo menos mais 2 filmes. 12, Luciano. 12. 12 filmes no total. Olha, interessante. Aliás, a Mandira, diga-se de passagem, é uma mulher muito bonita, né? Isso aí não vai cortar na edição, não. Isso aí vai ter que... Só colocando aqui um adendo para o cara ouvinte que talvez não esteja entendendo muito bem, mas a narrativa até o momento ela é da seguinte forma, né? A gente tem a figura do Khan, que morava, obviamente, com a sua mãe e com o seu irmão. E o irmão acaba indo para os Estados Unidos, enfim, acaba fazendo dinheiro nos Estados Unidos. Com a morte da mãe, o Khan, ele também vai aos Estados Unidos, né? Ele encontra a Mandira, personagem que a gente já falou bastante aqui, que se torna esposa dele. E existe um ponto do filme que é o ponto de ruptura disso tudo, porque até esse momento do filme é uma felicidade muito grande, tudo, as coisas vão dando certo apesar da morte da mãe, enfim. O filme funciona em U, na verdade. Você tem uma subida muito grande, uma construção de felicidade muito grande, você tem uma ruptura, uma quebra que muda todo esse status quo, que muda o filme totalmente. Se torna um outro filme, inclusive até na forma do próprio filme, porque ele se torna um road movie, né? Que até o momento ele não era. Não era essa a proposta do filme, pelo menos até o ponto com o qual eu estou me fazendo valer aqui. E quando ocorre essa quebra? De uma maneira clássica e muito elegante. Quando eles despertam. Sim. Eles estão na cama, o telefone toca, a Mandira atende. Hello. Eles ligam a TV. What? E o 11 de setembro está acontecendo. Não era um sonho até então? Pois bem, eles acabaram despertando desse sonho e entrando na dura realidade dos fatos. Fantástico, Harald, fantástico. Fantástico. A edição, muito feliz nesse aspecto, era um sonho, exatamente. Tem tudo a ver com o filme, porque tudo era muito claro, tudo era muito bonito, tudo era muito colorido, o amarelo fazia-se valer o tempo todo, uma cor que ele tinha até medo, e eu remeto a essa coisa do amarelo, tanto a questão de dinheiro, quanto a questão de sagrado, quanto a questão da própria explosão, fogo, tá tudo correlacionado. E o mais interessante que o Harold falou, porque depois dessa quebra, o filme ele ganha um contorno mais escuro, né? Tudo começa a ficar mais pesado. O ar do filme se transforma realmente, o que dá toda essa quebra de sonho que o Harold colocou. Então é perfeito, parece que eles realmente são jogados para o mundo real e de uma forma muito bruta, né? Muito brusca. Isso é interessantíssimo. Interessantíssimo. Dentro da montagem, da direção de arte, da própria edição do filme, perfeito, perfeito. É, e um pouco mais adiante, a gente tem as consequências do 11 de setembro, não só para eles, mas para todos os envolvidos que são diferentes do tradicional, né? Então a gente tem cenas em que lojas, às vezes hindus, que não são muçulmanos, mas são atacados. Nós temos sikhs, que também não são muçulmanos, mas também são atacados. Então toda aquela explosão de ódio afeta a todos e um pouco mais adiante vai atingir de maneira muito triste, talvez a mais triste possível, na vida dos dois. O filme mostra consequências tanto de um lado que do outro, né? Obviamente. É lógico que a gente está acompanhando pelos olhos do protagonista, então a gente acaba vendo mais coisas muçulmanas, mas a gente tem algumas perdas do lado americano. A família, por exemplo, do Reese, né, se não me engano o nome do garoto, acaba perdendo o próprio pai, enfim, e isso é um choque muito grande, né? Quando tudo acontece, a própria loja que o Khan tinha com a esposa acaba não conseguindo vender mais nada, eles acabam entrando meio que num processo de falência, né? E ela consegue um emprego. Então existem ainda pessoas que confiam, existem pessoas que dão oportunidade, existem as pessoas que realmente levaram a coisa para uma violência desenfreada, né? Porque era um momento de muita dor para os americanos de uma forma geral. E isso o filme mostra. Eu acho que o filme é claro nesse ponto, né? Quando é colocado anteriormente que a mensagem do filme é que há grande diferença entre as pessoas más e boas, como você próprio disse, Bruno, outros aspectos, religião, nacionalidade, etnia, por aí afora, já não são relevantes, são insignificantes. E por conta disso, quando se dá o problema, a crise, e de fato as pessoas entram em um estado de enfrentamento, todo mundo perde. Morre o estadunidense, bem colocado socialmente, que é o pai de família, morre o filho do casal, protagonista da história, morre inclusive as pessoas que foram acometidas daquele mal natural da cidadezinha. Não tem um lado favorecido e um lado desfavorecido. Todo mundo perde, cara. Exato, exato. Isso é tão irrelevante, estamos tão sujeitos a essa situação que indifere etnia, nacionalidade, religião, enfim. O que importa é o que você vai fazer em relação a, que é o que o nosso protagonista fez. Você será uma pessoa boa ou uma pessoa má? Eu tô lembrando muito do cinecast de Feliz Natal nessa discussão. Sim, verdade, verdade. É um cinecast interessante pra gente trazer à tona. E aí o filme começa a se desenhar como um filme interessante, porque até esse ponto é um romance, as coisas vão acontecendo, enfim, você tem um protagonista até interessante e tal, mas é a partir daí, a partir dessa ruptura, a partir da quebra, que a coisa realmente começa a ficar muito interessante dentro da narrativa, né? Sim, inclusive o Luciano usou uma palavra que eu acho muito boa, que é enfrentamento, e acho que tudo culmina com uma cena absolutamente triste, e eu gostaria de ouvir vocês a respeito. O que vocês acham da direção do filme ter colocado como a perda humana mais forte nesse momento justamente a morte de uma criança? É fundamental, acredito eu. É a morte da inocência. A morte da inocência do filme. O filme é transformado por causa desse acontecimento. Agora, se você estava pensando em outro tipo de interpretação mais sofisticada, me perdoe. É lógico que é importante, é uma quebra da inocência e um ponto, uma força motriz para que o filme daí consiga se desenvolver. O filme, na verdade, ele só cresce enquanto filme justamente por isso. Tudo que acontece em diante acontece por conta disso, né? Por conta dessa morte em si. Mas enfim, é a forma como o garoto morre que eu acho que foi um pouco... Eu não gostei tanto, entendeu? Eu acho que foi muito estranho, entendeu? Acho que eles poderiam ter feito uma grande surra e talvez o diretor fosse, sabe, saindo com a câmera pra se não quisesse mostrar realmente, mas aquela bola de futebol que bate, enfim, no final, eu não sei, eu não gostei do desenho que ele deu pra morte em si. Óbvio, a morte é importante, ela é fundamental dentro do roteiro, mas eu não gostei da forma como é filmado e da forma como ela é desenhada dentro do filme. Smear! Come on, buddy, get up! Smear! Come on! This didn't happen, okay? This didn't happen, okay? Or else. You hear me? Acho que podia ser talvez um pouco mais agressivo, até pra criar um contraste um pouco maior. O golpe final é uma bolada de futebol. Tudo bem, ah, futebol era o que o garoto mais gostava, e aí cria... É uma crítica à FIFA. Não vai ter Copa, né? Mas eu não gostei. Olha o contexto, Brunão. Não é cinema estadunidense, é cinema indiano. É um filme asséptico. É um filme que não tem sangue, praticamente, tirando o nariz do protagonista. De repente, isso é uma condição, uma característica ou até uma imposição do cinema indiano, cara, de Bollywood. Sim, mas eu acho que nesse ponto, Luciano, o cinema já aprendeu que você consegue fazer cenas que tenham um nível de violência, mas sem precisar mostrar a violência em si. Por exemplo, o próprio Nolan, apesar de eu criticar em outras coisas, eu acho que isso ele faz muito bem. Ele consegue dar o tom de violência sem precisar mostrar a violência acontecendo em si, só dando a indicação, fazendo com que a sua cabeça complete o restante da cena. Eu acho que aí faltou um pouco mais de uma finesse, digamos assim, na direção. Faltou um pouco mais de um trabalho de direção que você compre aquela violência toda dos garotos, entendeu? Eu acho que faltou um pouco mais isso. Pelo menos eu, analisando o filme, vi isso. Mas a cena é importante, obviamente. É muito inverossímil, você quer dizer. Eu não comprei a morte dele da forma como foi, entendeu, Michael? Talvez se a surra fosse os garotos batendo, e o Reese no chão olhando de longe, e aí corta já pro hospital, talvez eu comprasse, entendeu? Talvez eu comprasse mais, porque aí você não dá a ideia de quanto tempo eles surraram, quanto tempo eles ficaram batendo, do que aconteceu de fato, entendeu? Enfim, daria pra fazer dessa forma. Mas tinha que ser o garoto, viu, Michael, respondendo sua pergunta. Host, tava com saudade dessa palavra. Tinha que ser o garoto porque o protagonista precisa fazer as vezes de Forrest Gump no road movie que está se constituindo. E a motivação desse Forrest Gump indiano, bollywoodiano, é o par amoroso, cara. Então não poderia ser outra pessoa que não filho. Inclusive, sendo filho de um relacionamento anterior, acho que o personagem foi construído, foi caracterizado para essa cena. Interessante. Faz bastante sentido. O que você achou, Harold? Você concorda com a opinião do Bruno? Você acha que, por ser inverossímil, ele poderia ter feito de uma forma melhor? Você acha que havia alguma intenção oculta por trás da morte com a bolada? Ou você acha que isso não é relevante? Eu deveria sentir os chutes em mim. Exatamente, Harold. Até porque a câmera se encarna no personagem que está ali estirado em cima da grama. Mas são poucos os momentos em que isso ocorre. Também acho que foi um pouco fraca a cena, mas ela entregou o que queria propor, o que queria entregar. Como as coisas são interessantes dentro de um filme, né? A cena, por exemplo, da mãe é uma cena em que você sente o abraço. Exatamente. Eu consegui me sentir ali, pela forma como ele desenhou a situação e como ele amarrou o filme visualmente. Na cena do garoto, exatamente é isso que eu sinto falta. Eu sinto falta de ter tomado cada um daqueles chutes junto com o menino. É a imersão do filme, né? E interessante que aí você parece que tá olhando realmente de fora, né? E você não sente. E a câmera, ela quer que você sinta, porque ela tá perto, ela tá no garoto. Ela, uma hora, ela faz o subjetivo, a outra hora ela se coloca com uma câmera acima, você vendo os golpes, né? E você não tem essa sensação. Por isso que eu falo, poderia ter sido melhor resolvido isso. Mas é só apenas um ponto dentro do filme. Mr. President, my name is Khan. I'm not a terrorist. Pra mim, a cena seguinte, da mãe embalando o filho morto, é muito mais emocionante do que a cena da morte, né? Deveria até ser o contrário, e é uma cena que até me emocionou um pouco, porque eu achei que ela jogou pra quem tá assistindo uma emoção que você já tava esperando de antes, e que não veio. Não, leave me, please. Come back to me, please. Please, come back, please. Come back to me, Sam. Ela conseguiu complementar bem. Ah, eu discordo dos senhores, eu discordo muito. Eu não acho que seja uma grande atuação ali. Interessante como as pessoas são, né? Cada um sente os filmes de uma maneira diferente. Eu não consigo me emocionar tanto nessa cena. É uma cena extrema. Você acha que não combina com a personagem, é isso? Combina com a personagem, claro. combina com qualquer ser humano, na verdade. Isso independe de personalidade, a não ser que ela fosse uma mãe terrível que nunca tenha se importado com o filho. Não é o caso, evidentemente. Ela amava de paixão aquele garoto. Eu acho que não se deve medir a qualidade de um ator ou uma atriz por cenas extremas como essa. Eu acho que se mede sim a qualidade de uma atuação em cenas muito mais sutis. Aí sim nós vemos o peso de um grande ator. É, de certa forma acho que você tem razão, mas eu vou discordar de você, porque, claro, eu não tô julgando a atuação dela como um todo pela cena, mas pra mim foi uma cena bastante verossímil, bastante impactante, e eu me coloquei no lugar dela. Você usou a palavra correta, é uma situação terrível, e eu acho que ela passa bem o quão terrível é essa situação. Então, pra mim, pelo menos, eu me agradei com a cena. Ah, e tem um detalhe nessa cena. Khan não está presente. Khan não pode estar presente nessa cena. Ele apenas diminuiria o impacto, porque o próprio personagem não saberia reagir conforme a música que está sendo tocada. Aquela é uma cena entre mãe e filho. Somente Khan não existe no universo a partir deste ponto para Mandira. Essa é a quebra da personagem. Aliás, eu acho uma quebra interessantíssima, porque ela praticamente se torna uma vilã. Excelente isso. Nós tínhamos a Mandira bobona, de conto de fadas, e agora nós temos a Mandira vingadora. A trajetória emocional dela é interessantíssima, até porque é a única trajetória emocional que podemos ter no filme. Ele não pode oferecer nenhuma, por causa de sua síndrome. Ela trabalha por dois, digamos assim. Olha o perigo do que você está dizendo, meu amigo Android. Por quê? Eu estou te provocando. Parte do princípio de que a mensagem do filme é que a única distinção louvável entre a humanidade são pessoas boas e ruins. E aí você me diz nesse ponto da reflexão de que nesse momento há uma cisão, cada um vai para um lado, e cada um opta por uma resolução do problema, que é a morte. O Khan vai para a jornada Forrest Gump dele, e ela, você diz que se transforma quase que numa vilã. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas fazendo coisas boas ou fazendo coisas ruins. Isso pode ter algum tipo de gancho ou será que é gratuito? Tô pensando na sua análise. Você está dizendo então que Mandira é um ser dual representando toda a humanidade? Ou ela não é, ela está. Porque se ela consegue a redenção no final da história, a condição não é ser bom ou ruim, é estar bom ou estar ruim, conforme a circunstância. O que de repente motiva um país a se revirar contra outra etnia em função de uma tragédia, porque é o que aconteceu. Isso é pensado dentro do filme, isso não é gratuito, principalmente para dar a ideia da questão da raiva. Porque a raiva leva as pessoas a fazerem coisas ruins. E ela, num momento de raiva, ela se tornou uma pessoa ruim para o filme. Entendeu? Para o Khan, digamos assim. Mas porque ela tinha uma motivação para isso. Essas pessoas que são analisadas durante o filme, que são ruins, são boas, têm uma motivação para ser ruim ou ser boa, por incrível que pareça. Acontece isso. O filme mostra também que o amor pode superar todas essas coisas. Que o amor deve ser o ponto central para que as pessoas esqueçam as suas raivas, esqueçam os seus ódios, esqueçam as suas diferenças e se unam por uma causa só. Então acho que o filme, ele pensa dentro da narrativa exatamente isso que você e o Harold estão discutindo. Isso está integrado no filme, e essa talvez seja a grande discussão do segundo para o terceiro ato do filme. Então me diga se eu entendi. A maconha está para as outras drogas, assim como a raiva está para a intolerância, a xenofobia, tudo isso. A raiva é a porta de entrada. Essa é a ideia? Claro, com certeza, com certeza. Ô Costa, você tá se incriminando aí. Não, mas eu concordo, Bruno. Me desculpe, caros ouvintes. Não pela maconha, eu concordo contigo, cara. Mr. President, my name is Khan. I'm not a terrorist. Vamos analisar no contexto geral, né? Contexto amplo. O filme é a discussão da raiva, da intolerância e o que isso cria no mundo, né? O que isso criou dentro dos Estados Unidos e por aí afora. Tanto é que o filme começa com essa questão de pessoas boas e pessoas ruins. Essa é a diferença. existe uma discussão muito interessante num momento futuro do filme, que é dentro de uma mesquita, é isso? Sim. Ali está a grande questão que o filme quer discutir sobre a situação dos muçulmanos, sobre a situação da religião em si, sobre por que as pessoas fazem a tal jihad, etc, etc, etc. Justamente porque tem lideranças que pensam na raiva, no ódio, que interpretam a palavra, seja o Corão, seja a Bíblia, seja da sua religião, qual for, não vou entrar nesse mérito, mas que interpretam os ensinamentos da forma que lhes convém, da forma como é melhor para elas. E assim elas podem disseminar tanto o ódio quanto o amor. Depende do contexto que é utilizado, depende de quem está falando, entendeu? É do humano que esse filme trata. E eu acho que é nesse ponto que o filme bate mais forte. E eu acho que é na figura da Mandira que se mostra que até pessoas boas, em momentos ruins, podem se tornar pessoas ruins. Esse momento ruim, Bruno, ao qual você se refere, é justamente o diálogo que nós temos um pouco adiante, após toda essa cena de morte e de luto, em que ela, na condição de raiva em que ela está, ela tem um diálogo muito duro com ele, dando a entender de que se ela não tivesse casado com um muçulmano, nada daquilo teria acontecido, o filho dela não teria sido morto. E junta novamente uma coisa que o Luciano falou lá no começo, que é a questão da interpretação literal, quando ela diz para ele ir embora, e ele já pensa em quando ele pode voltar para ela, porque ele não consegue conceber a ideia de separação. E ela, até num tom de ironia, motivado pela raiva, ela diz para ele ir dizer para o presidente dos Estados Unidos que ele não é um terrorista e que o filho morto também não era um terrorista. Quando ele conseguisse fazer isso, ele poderia voltar. A interpretação literal que ele faz disso é justamente o gatilho que dá início à jornada dele, né? O presidente dizendo faria todo o país acreditar. É isso aí. Perfeito. Uma coisa que eu acho interessante é que a Mandira, você tocou nesse ponto, mas eu tinha até me esquecido disso, e isso é importantíssimo. Ela casa com ele por amor, né? Óbvio, independente se ele é muçulmano, independente de qualquer coisa, aceitando o fato. Mas você vê, né? O ódio foi tão grande e tudo que estava acontecendo era tão pesado que até uma pessoa que tinha uma convicção muda. O discurso de ódio, de intolerância, vem de tantos lugares que a pessoa ela pega aquilo por osmose e apenas replica esse discurso. Lógico que ela estava sentindo uma dor muito grande, mas ela não parou naquele momento para analisar a situação como um todo. Ela simplesmente precisava de um culpado. Assim como todos nós, né? Eu acho que de uma forma ou de outra, precisam culpar alguém, precisam colocar alguém como culpado. Isso é um ponto do filme que eu gosto bastante, dentro da análise que a gente está fazendo aqui, né? Eu enxerguei uma metáfora ainda nesse ponto do filme, talvez só eu tenha visto, mas eu acho interessante. Todo início de jornada é muito importante. A gente sabe disso, já viu isso em vários filmes, vocês já falaram de Forrest Gump. Mas no início da jornada do Han, acontece algo que eu acho relevante. Vocês notem que até então eles seguiam um mesmo caminho, os dois juntos. E esse fato afasta os dois até no aspecto visual do filme, porque o começo da jornada do Han, num lugar totalmente deserto, ele se depara com uma bifurcação. Vocês notam que daí pra frente, o caminho dele é exatamente o contrário do caminho dela e eles vão se reencontrar só no final. Até visualmente falando, a gente tem, por exemplo, a Mandira entrando cada vez mais na escuridão, são cenas muito escuras quando ela aparece, até a maquiagem que é colocada nela já é um pouco mais escura, enquanto o Han, ele cada vez mais ele é cercado de luz. Na cena, por exemplo, em que ele tá rezando no deserto, né? Você não acha, Michael, isso é uma pergunta pessoal, mas óbvio que o Luciano e o Harold também podem responder. Mas você não acha que no começo ele também é cercado de uma certa escuridão quando ele sai pra jornada em si? Durante a jornada é que essa luz vai chegando até ele. E eu achei interessante você falar que ambos vão em caminhos contrários, porque em determinados pontos eles meio que se cruzam. Se cruzam, obviamente, metaforicamente dentro do filme, né? Ele olha para um salão, lembra dela. Existe uma conexão de pensamento entre os dois, né? Eles não se perderam simplesmente. Eles ainda pensam no outro. Ainda existe o amor entre eles, né? Mas cada um, obviamente, está indo para um caminho diferente. Sim, exatamente isso. Essa cena que você falou, ela não é gratuita, né? Acho que ela serve para mostrar justamente isso. De que, embora o caminho deles tenha se separado, não se separou demais. Isso, perfeito. Não sei se é impressão particular, as pessoas que se relacionam com ele nessa trajetória, nesse road movie, elas são multiétnicas. Eu não sei se é impressão ou eu vi orientais numa escala muito maior, a contingência de muçulmanos, os negros a quem ele ajuda naquela catástrofe natural. isso enriquece não só o argumento do filme, mas essa visão bifurcada que vocês se referiram, de que ele está por um caminho de luz, uso no sentido de congraçamento, enquanto ela se fecha, se isola, inclusive das pessoas mais próximas e as que estavam tentando ajudar. Perfeito, Luciano. Já que a gente falou também de aspectos técnicos aí, vocês notem que uma cor muito presente no filme é o cor-de-rosa. É a cor dela até, né? Sim, o cor-de-rosa aparece o tempo todo. E daí pra frente, desaparece. Você não tem mais nada cor-de-rosa no filme. Do início da jornada dele em diante, você tem alguma coisa vermelha e tal, mas eu associo muito o cor-de-rosa nesse filme à questão da inocência, que já foi levantada pelo Haggard lá no começo. Sim. O preto dá lugar a essas cores. O filme também parece que ganha um certo aspecto meio acinzentado, principalmente na parte onde acontece o desastre natural e tudo mais, enfim, concordo. A gente vê ao longo das cenas que vão se desenrolando no filme, na jornada dele em busca do presidente, que em certo ponto ele interrompe, né? Porque ele se depara com uma família negra que ele desenvolve um laço afetivo que até então ele não tinha desenvolvido com ninguém, exceto com a esposa. Eu não sei exatamente se existe um propósito adicional nessa relação dele com a Mama Jane, né? Acho que é esse o nome da personagem. Ah, existe. O propósito é falar muito mal da administração de George Bush. Todo o pesadelo pelo qual ele passa, se passa durante o reinado de George Bush, filho. De que partido é o presidente que finalmente aceita falar com ele? Democrata! É um filme político, cara! É um filme político também. Também. Sim. Aliás, tem até uma experimentação religiosa sobre o assunto, quando muda de presidente, mas a gente pode comentar isso mais tarde. Mr. President, my name is Khan. I'm not a terrorist. Posso falar só uma coisa nesse aspecto do road movie, que eu não sei se vocês concordam, mas enfim, gostaria de colocar aqui. Essa questão multiétnica é interessante, mas acho que isso poderia ser comprimido dentro da montagem e mostrasse um pouco mais rápido. Algumas cenas são cenas de passagem que, sinceramente, poderiam ser puladas ou poderiam ser cortadas na edição para tornar o filme um pouco mais enxuto e dar um pouco mais de ritmo nessa parte. Não sei se a ideia era criar que ele ficou muito tempo nessa jornada dele até as coisas acontecerem. Se essa foi a ideia, pelo menos a mim, não consegui ter essa noção de tempo tão grande. 3 horas, pelo menos. Vou te dizer por que isso não acontece. Fala aí, Harold. Porque é um filme indiano. É o andamento deles. Eles contam lentamente as suas histórias. É um erro? Não sei se é um erro. Isso faz parte da cultura cinematográfica deles. Eles raciocinam o cinema dessa maneira. É que nós estamos acostumados a cortes mais rápidos, verdade. Não é um pecado. É só uma diferença cultural. O filme funciona com o que tem. É óbvio que se você comprimisse essas cenas, você ainda entenderia o filme, pelo menos na minha visão, e você conseguiria melhorar o ritmo nessa parte, porque eu acho que ela demora as coisas acontecerem de fato. Ele passa por muitos lugares, aí tem a questão da plaquinha de conserto, qualquer coisa. O ritmo ocidental. Sim, pra gente, olhando com os meus olhos, né? Com que eu estou acostumado a ver, e acredito que os ouvintes, de uma maneira geral, podem estranhar um pouco o ritmo, principalmente dessa parte. Assim como podem estranhar também a questão musical, como o Harold colocou. Mas eu acho que não atrapalha, só estou falando que realmente poderia dar mais ritmo, que seria mais interessante, na minha visão, na minha concepção. Eu acho que num road movie, aliás, acho não, tenho plena certeza, convicção disso, o personagem aprende muito durante a sua jornada. O que é estranho de dizer nesse caso, porque o personagem tem dificuldade em fazer interpretações sobre o que ocorre ao seu redor, exceto quando põe essas ideias no papel. É só através do papel que nós temos acesso ao interior de Khan. Para todos os efeitos, no mundo real, no mundo físico, ele continua sendo o mesmo. Talvez por isso o filme também precise de mais tempo, porque ele tem dificuldade de aprendizado. O que eu leio também, Harold, é que, bom, Aí já é uma interpretação muito minha, porque ele não me parece mudar. Como você falou, a jornada ela tem essa questão da mudança. O que muda é o status quo dele, obviamente. Não quem ele é, né? O core do personagem, né? Não é que ele se quebra e se remonta enquanto... Não, ele continua sendo o mesmo personagem. A visão das pessoas para com ele é que muda. Isso é legal, isso é bacana. É verdade, é exatamente isso. Eu até tenho que me corrigir. Você agora falou certíssimo. Ele não evolui. É só a percepção que nós temos dele. Mas isso é interessante, porque mostra que um homem, ele pode seguir a sua linha do bem e fazer a diferença. Ele não precisa mudar. Nós é que temos que mudar a nossa percepção das pessoas boas e das pessoas ruins, para que isso se torne a diferença. Isso dentro do filme é muito legal. Então a jornada dele não é uma jornada em busca de conhecimento, não é uma jornada em busca de aperfeiçoamento enquanto pessoa, ou que ele tem que ir do ponto A para o ponto B para se tornar um outro personagem. Não, não, não. Nós é que temos que mudar a nossa visão daquela pessoa. Isso eu acho legal. O nome dele é Khan e ele não é um terrorista. Ele tem que fazer as pessoas entenderem que ele não é um terrorista. Veja só que engraçado. Nossa, que interessante isso, cara. Já refazendo o pensamento, em todo road movie, o personagem se transforma na sua trajetória, nessa maldita estrada da vida. Olha na natureza selvagem que a gente discutiu lá atrás. A gente caiu nessa mesma arauca. Ah, eu não me lembro, não me lembro. Mas veja, no caso o Khan, ele não muda, né? Já chegamos a esse acerto. O que ele consegue é restaurar a sua vida antes da viagem. Ou seja, ele restabelece o seu próprio status quo. Não estou falando do mundo ao redor dele. Diferente de outros road movies. Ele não muda, ele é o agente da mudança. Onde ele vai, ele muda as pessoas que entram em contato com ele, ou a percepção, como bem o Bruno falou. Ele não é mudado. Ele leva a mudança nos lugares em que ele vai. Aliás, a frase correta seria: eu nunca fui um terrorista, eu continuo sendo quem eu sempre fui. Exato. Isso é interessante, esse caminho de bondade, de pureza e, enfim, por incrível que pareça, precisa ser alguém com a síndrome de Asperger para nos mostrar algo que nós não conseguimos encarar, nós não conseguimos ver, né? Então isso também é legal dentro do filme, né? Porque é uma característica do personagem, o fato dele não encarar, dele não ter a percepção correta das, digamos, ele não conseguir entender as nuances da vida, que também volta pra gente, de certa forma, né? Entender que, às vezes, você precisa apenas entender o que é bom, o que é mal e ponto, acabou. Como ele tem. Porque ele é selvagem, nós somos civilizados. Sim. Essa questão da evolução ou não da personagem, ou da forma como as pessoas o encaram, eu acho que isso fica bastante visível no próximo ponto que a gente vai comentar agora, que é justamente o que se passa em Wilhelmina. Ele está indo encontrar o presidente, mas no meio do caminho ele encontra a família em Wilhelmina, é visto como uma pessoa boa, ok. Tem até uma cena bastante interessante, que eu também achei emocionante, quando ele tem aquele congraçamento na igreja com as pessoas, e que você vê ali a fusão da música favorita dele com aquele hino evangélico cantado na igreja, quando ele tem toda aquela lembrança acerca do filho dele. Mas não acaba aí. A visão das pessoas sobre ele também se modifica depois, quando a cidade passa por aquela tragédia, né, do furacão, e ele decide retornar. Para ele sozinho, a princípio, ajudar a cidade a se reconstruir. Não sei se vocês vão se lembrar, mas quando ele retorna e está todo mundo preso dentro da igreja, e é uma coisa bastante simbólica pelo fato de ser uma igreja, a personagem Mama Jane manda ele embora e diz que ele não pode consertar aquilo. Mas ele prova o contrário. E isso muda a visão, não só dela sobre ele, mas uma escala macro, né? Acho que de todo mundo. Perfeito, Michael. Ele conserta a todos. A ideia é essa, ele acaba consertando tudo que estava errado até aquele momento. Não consertando materialmente, mas emocionalmente, né? Mas aí é que tá, como é característico das pessoas que sofrem desse mal, ele não tem o senso abstrato ou o senso figurado de consertar uma situação. Uma situação é a mesma coisa que matar o tempo. O que ele quer é consertar o telhado, que é palpável, é concreto. Sem querer, involuntariamente, ele conserta a situação, que era o que a Mama estava dizendo que não tinha conserto. É a circunstância, é o contexto. Ele conserta, mas é sem querer, cara. Ele não tem consciência de toda a gravidade, todo o contexto, tudo que está envolvido. Não tem. Isso é claro, ele realmente não tem. Mas ele acaba movendo tudo, né? É aquela coisa da pessoa que faz a diferença, né? Cada um fazendo a sua parte. As pessoas se sentem alteradas por causa da ação dele de consertar o telhado. Da mesma forma que eu chorei, que quem assiste chora. Você se toca da sua mediocridade em relação ao cara que só queria consertar o telhado e fez disso uma ação nobre sem querer, porque ele não tinha consciência disso. É, e nesse contexto todo, existem várias cenas com interpretações literais da linguagem, que também é interessante, uma em particular, quando ele está dando a entrevista àquele canal de televisão, em que ele é perguntado, Han, o que move você? E ele responde, o que me move são as chuteiras do meu filho. Mas é literalmente, porque ele está calçado com elas. Sim, né? É. Exato. Mas é uma mensagem. Só que quem interpreta? Interpreta o telespectador do filme, porque essa é uma circunstância diegética. Quando ele diz que ele veste o calçado, tem uma mensagem emotiva muito forte para quem está assistindo o filme. Você consegue abstrair, ele não. Se você não prestou atenção na hora que ele calçou, né, Michael? Você provavelmente deu um outro contexto, né, para o que ele falou, né? Sim. Interessante isso, uma percepção muito bacana mesmo. E a partir daí a gente tem toda uma movimentação praticamente universal de pessoas a partir, como o Luciano bem descreveu, de um cara que foi consertar o telhado, para que ele não desabasse em cima daquelas pessoas que ele gostava, né? Se vocês olharem na cena em que as pessoas vão até a cidade alagada, vocês vão ver que todos ali têm caracteres orientais, né, indianos, paquistaneses, que seja, mas aos poucos, até pelas cenas que a gente tem do canal de televisão, nós vemos que isso se espalha para pessoas que estão fora da comunidade. Então deixa de ser algo do Han, deixa de ser algo daquela comunidade sofrida e se torna um sentimento que, como diz bem lá no canal de televisão, inspira a América. Né? Enquanto os soldados estão no Iraque. Exato, estão presos no Iraque, verdade. Só tem um pouco de problema com a obviedade do discurso. O filme está dizendo para você, eu estou discursando. Ah, sim. Isso eu não gosto. São situações muito óbvias em que os personagens estão conversando sobre a tragédia que aconteceu com Khan, com a injustiça que ele sofreu por causa do governo americano, por causa dessa perseguição aos orientais de maneira geral. Você sente que você está numa aula. O filme está lecionando para você. Não é uma coisa que, na minha compreensão, ficou natural. Concordo. Ah, isso eu concordo. É, também concordo. E, triste ou não, isso ficou coerente com o restante do filme, na minha opinião. Porque a ideia de transmitir uma mensagem vai ficando cada vez tão mais forte que chega uma hora que você precisa até de porta-vozes para dizer isso para você. Embora a gente deva reconhecer que o óbvio também é realidade, né? Por mais que a gente, às vezes, não goste. Mas realmente fica uma coisa didática, Harold, não só no discurso daqueles personagens que estão ali, mas até na cena em que mostra o discurso da jornalista em si, talvez o mais didático de todos, a maior aula de todas ali. Ela coloca como um Cristo, e Cristo não é Jesus Cristo, Cristo é revelação. O cara revelou para o país inteiro que, olha, precisamos ajudar ao próximo. Ora, é bem didático, como o Harold falou, concordo. O filme é muito, muito didático e muito óbvio, né? Eu acho que ele não tem nenhuma grande reviravolta, ele não tem nenhum grande plot. Ele até tenta colocar uma tensão no final, mas ele é tão óbvio, no meu entender, ele é tão linear e tão previsível que até essa questão dele sofrer um atentado e tudo mais, isso é apenas para dar um pouco mais de emoção e ter um renascimento, né? O Khan agora renasceu como um ícone, como uma outra figura. Ele agora é algo diferente do que ele era, né? Enfim. Isso pode estar relacionado à escola também, à escola indiana de cinema. Desconhecedor total, não sei, de repente, se outros filmes são assim. Ou se existem filmes profundos e sutis que te dão a perspectiva e te deixam, como um Nolan, um Scorsese, pensar para você resolver o problema. Infelizmente, a presença da imprensa deixa o filme tão óbvio. Tão óbvio que fica até desagradável. A gente não pode esquecer que essa ainda é uma parte teoricamente difícil do filme, em que ele está passando por provações. quando chega nesse ponto em que tudo começa a dar certo, vamos dizer assim, você se lembra, opa, peraí, ele não acabou a jornada ainda. Parece que o filme já está se encaminhando para o desfecho, parece que depois dessa consagração é quase como se já pudesse subir os créditos e tudo ficou bem, mas não. Embora óbvio, precisava ter alguma coisa para que a história não acabasse ali, para que ela seguisse mais um passo até que ele finalmente cumprisse a sua jornada de encontrar o presidente, né? Mr. President, my name is Khan. I'm not a terrorist. Essa próxima etapa do filme é quando Mandira finalmente descobre os assassinos do seu filho. Isso vai causar no filme o retorno dela à figura de esposa, porque até então ela era uma mãe sem filho. É verdade, Harvey. Bem lembrado disso. Ela retoma um papel de esposa, mas bem diferente do que era no começo, né? Pelo menos pra mim, já não é mais aquela figura alegre e infantil, mas volta a ser esposa. E tem uma cena muito emblemática, que é uma cena de passagem, que é interessantíssima, que ela tá com os balões coloridos. Lembra que a gente falou que o colorido do filme tinha sumido? E ela lança esse colorido pra cima, obviamente, com os balões refletindo o próprio filho, mas é ela aceitando também, ela continuando em frente, citando que a vida não é mais aquele conto de fadas, né? É a aceitação de que ela tá vivendo agora uma realidade, e a realidade dela é dura, não é tão colorida quanto era aquele conto de fadas. É interessante isso, interessante. Não se esqueça de observar que as cores são da bandeira americana, naqueles balões que ela solta. Ela restaurou sua fé no American Way. A minha interpretação foi um pouquinho diferente. Eu notei a questão das cores, mas eu não acho que ela restaurou sua fé no American Way of Life. Eu acho que ela restaurou sua fé de que os diferentes podem coexistir, o que não significa necessariamente o American Way of Life. Perfeito. Essa cena faz eco, inclusive, a uma das músicas do filme, que aparece mais de uma vez, né? Em que eles falam que nós vamos superar, que é aquela música indiana, mas que também tem a sua versão americana. Ou seja, são duas coisas diversas, mas que dizem a mesma coisa. E olha só a cena em que os dois se reencontram. É de noite, estamos em Wilhelmina, Khan está conversando com seu irmão e com sua cunhada, existe uma grande pira ali para esquentar a todos, para passarem pela fria noite, e aí surge Mandira. Parece até um espectro, mas enfim, é ela, está de volta, quer Khan de volta. Fogo e paixão, fogo e amor, é uma coisa quase indissociável. Mas depois nós percebemos que não é o fogo da paixão, é o fogo do ódio. É o fogo do irracional que surge quando entra aquela figura fanática que veio ali vingar o seu mestre que foi preso pelo FBI. E as coisas novamente giram no filme. Não que seja um plot twist, mas acontece. E acontece numa parte pontual da história americana, né? Porque aquele antigo Khan, aquela antiga história dramática, morre no filme. Morre junto com a política de George Bush. Quando ele abre os olhos a um novo presidente. Eu fui ingênuo, porque eu realmente acreditei no plot. Além de todo esse contexto que está muito bem colocado e realmente ele sugere aí uma virada da mudança de governo, a nova postura e condição do protagonista, eu achei que aquele personagem ele estava passando por um processo de redenção. Eu achei que ele estava se purificando. E aí eu tomei um susto quando o cara apareceu na frente do par romântico, o algoz, o matador de John Lennon, de Martin Luther King, todas as analogias que a gente puder fazer, esfaqueou o protagonista. Eu fiquei perplexo, eu falei, não, você tava se salvando, o que, que você tá fazendo? Inocente que eu sou, eu reconheço, isso pra mim foi de alguma forma uma guinada, cara. É, de toda forma, esse atentado que ele sofre serve pra dar um gás adicional até a cena final. Mais do que a troca de presidente, é a troca de paradigma, né? Não era para ele se encontrar com George Bush, era para ele se encontrar com Obama, que na ocasião representava também uma mudança. Assim como o filme todo é pautado por pequenas mudanças dos personagens, a mudança do próprio presidente traz esperança, né? E o que representa o Han já nessa altura do filme? Também esperança. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, passa um pouco por aí. claro, ele tinha que viver no meio de um vespeiro. E por que eu falo vespeiro? Porque eu estou querendo me referenciar à sigla WASP. Parece que nos Estados Unidos chamar alguém de WASP não é uma boa ideia. Parece ser meio ofensivo para eles. O WASP em si é um caucasiano que tem problemas com a diversidade étnica e cultural. Agora ele abre os olhos numa nova realidade, onde o presidente americano é afrodescendente. O presidente americano é filho de um muçulmano. O presidente americano não tem um nome americano. Isso é fantástico. É claro que o filme levanta o Barack Obama lá para as alturas. Faz uma homenagem a esse presidente que eu nunca vi antes. Acho que o filme é uma grande homenagem à mudança, né, Harold? E como as pessoas podem aceitar essa mudança de uma forma ou de outra. Eu achei isso interessante, porque ele dorme com o mundo de uma forma e acorda com o mundo de outra. As ações dele levaram a América como um todo a repensar o que eles estavam fazendo. Isso é muito interessante dentro da narrativa, e por isso que a morte... Morte não, né? Esse atentado é importante. Principalmente porque eu falei antes, e eu volto a repetir, é uma ideia de renascimento, né? Não só dele, do país, das pessoas como um todo, né? Acho interessante isso. O exemplo prático do que o Harold acabou de dizer é a maneira pela qual o filme mostra a passagem de poder. É uma festa. Me lembra outros episódios tão glorificantes como a queda do Muro de Berlim, muitas pessoas reunidas, fogos de artifício, luzes, enfim. É uma festa, é uma vitória. É uma vitória não porque alguém ganhou, é uma vitória de uma ideia, de um ideal. E novamente temos o despertar para encerrar um ciclo do filme. E você diz a cena do hospital, né? Isso. Em que ele diz a frase mais inteligente do filme pra ela, que é: Mandira, eu não morri. Ela fala: é, você não morreu. Não chega a ser um suspense propriamente dito, mas ele finalmente consegue cumprir a sua missão e se encontrar com o presidente dos Estados Unidos pra dizer que ele não é um terrorista. E passar a mensagem do segurança do aeroporto lá de São Francisco, né? Olá. E aperta a mão do presidente, coisa que ele não tinha feito com nenhum dos outros personagens durante o filme, né? Pelo menos nesse pequeno gesto, a gente vê que ele mudou um pouco. Isso vem de um pouco antes, porque ele também abraça um menino negro lá, né, que vira amigo dele e tal, mas isso fica mais claro nessa cena. A criança é o símbolo da inocência, ele abraça a inocência, né? É um personagem que dialoga muito com isso, porque de certa forma ele também o é, né? Então eu acho que ele se enxerga um espelho. Com os adultos não existe, muitas vezes ele até faz questão de não ser tocado, que não aperte a mão, enfim. Quando ele aperta a mão do presidente, passa a sua mensagem, né? Interessante isso, ele ter essa questão de unir povos, pensamentos. Mr. President, my name is Khan. I'm not a terrorist. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Come on, Ruzman. Muito bem, amigos. Vamos agora fazer uma análise final do filme. Gostaria de começar com você, Luciano. Qual é a sua visão geral por aqui para os ouvintes e quantas estrelas você daria para esse filme? Cara, quando esse filme foi lançado e deu o rebu que a gente mencionou na Índia, o protagonista publicou na conta do Twitter uma frase... Deixa eu achar aqui. É irônico e triste que um filme feito para paz mundial tenha trazido tanta angústia à minha própria casa, minha cidade e meu país. Tudo o que peço é que ninguém fique ferido. Parem para pensar. Para mim, esse filme, incluindo essa mensagem, ele acusa, porque sofreu, na realidade aqui que a gente vive, uma outra doença. Essa é evitável, tanto quanto vergonhosa. A síndrome da devassa, em que a suposta vítima se transforma em algoz. O livro de história está cheio de exemplo disso. A República de Vichy, onde os franceses que apoiaram os nazistas depois foram violentados, espancados, assassinados pelos franceses libertários. A própria perseguição aos muçulmanos que aconteceu depois do 11 de setembro. Eu não consigo fazer análise desse filme, eu não consigo fazer análise técnica e fazer análise da mensagem que o filme transmitiu, considerando o contexto do produto cultural que é esse filme na Índia, me faz só suspirar de vergonha. Vou dar 5 estrelas pro filme e 1/12 de estrelas pro telespectador que cria esse contexto que o filme infelizmente documenta. Harold. Eu tenho problemas com esse tipo de filme, tá? Porque recentemente falei muito mal de Forrest Gump. E é claro que este filme aqui se aproxima muito, muito mesmo de Forrest Gump. É a mesma fórmula sendo usada novamente para trazer lágrimas aos olhos. É um filme programado para te emocionar. Todo filme, evidentemente, quer emocionar você, de uma maneira ou outra. Mas aqui é muito explícito isso. Como falamos, é muito didático. Ele está discursando para você. Porém, ele tem qualidades, claro. O ator principal, inclusive, me lembra muito Jerry Lewis. Tem o biotipo dele, tem alguns maneirismos do personagem que o Jerry Lewis encarnava nos filmes, o cabelo é idêntico. Lembra muito, e gostei de ver isso, gostei de ver um pouco de Jerry Lewis novamente. A música é encantadora do filme, quem se preocupar com isso será muito bem servido. São músicas muito agradáveis de se ouvir, tanto a orquestrada quanto a cantada. É um filme caro, é um titã dentre as produções bollywoodianas, com certeza. É um filme agradável? É um filme bem agradável. É um filme que traz uma mensagem importante, traz uma mensagem muito importante. Seja uma pessoa boa. Isso é tão, tão simples. E isso partindo de alguém que não sabe se comunicar, que não sabe interagir com o mundo. É interessante. Eu daria para esse filme 3,5 estrelas. Muito bem. E você, Bruno? Quais são as suas considerações e a sua nota? Olha, o Michael, durante o filme, lógico que eu me emocionei, lógico que passou um grande filme na minha cabeça dos momentos que aconteceram, tudo que a gente viveu, né, terrorismo e tudo mais, enfim, a gente não estava nos Estados Unidos, não viveu isso diretamente, mas a gente viveu a tensão em que o mundo se colocou, né, existe uma identificação muito direta, muito rápida. É um bom filme, eu acho que ele tem muitos méritos, o Harold falou muito bem, o Luciano também, eu acho que ele tem pontos muito interessantes de análise, seja num contexto artístico, seja no contexto mais técnico, seja nesse contexto mais social, enfim, eu acho que o filme passa uma mensagem, como o Harold falou, simples, mas muito eficiente, e que eu acho que fica, perdura, né, ela não tem um tempo. Eu dou esse filme 3,5 estrelas também, vou acompanhar o Harold. Tem algumas coisas que eu não gosto tanto, acho que a obviedade do filme em alguns momentos, acho que a direção poderia ser melhor, a montagem, apesar do Harold ter colocado argumentos válidos, ainda me incomodou um pouco, acho que poderia ter dado mais ritmo. Gostei também da trilha, boas atuações, eu gostei muito do filme, assim, eu tô dando 3,5 estrelas, mas eu gostei do filme. É um filme, como o Harold falou, agradável, não tem como você não se identificar, não tem como você não se emocionar em certos pontos, entendeu? Mas o filme é óbvio, o filme é linear, o filme é tudo muito marcado, tudo certo. Talvez pudesse ser um pouco mais amadurecido certas questões, mas é um bom filme. Então, 3,5 estrelas no filmou. Muito bom, Bruno. Bem, da minha parte, eu digo que esse filme ele me emocionou profundamente com as diversas mensagens. Eu só lamento realmente que uma história tão boa, tão humana, tão emocionante, tenha sido feita em sacrifício de alguns pontos técnicos que me incomodaram. Alguns erros de edição muito óbvios mesmo. Isso não chega a manchar o filme, mas eu acho que se tivesse tido um pouquinho mais de cuidado, isso teria engrandecido bastante. De toda forma, eu digo que eu precisava ver um filme como esse. Vocês sabem que eu gosto de filmes de outro gênero, eu não sou muito fã, ou não era muito fã de filmes muito adocicados, mas eu confesso que me fez muito bem. Meu nome é Han, foi uma grata surpresa, e eu fico muito feliz que a gente possa ter discutido isso aqui, e eu espero que os ouvintes assistam. Assistam e deixem aí nos comentários as suas mensagens, para que a gente continue a discussão, porque como a gente sempre fala, essa gravação é só o pontapé inicial. Na verdade, toda a análise e o sentimento vem depois, nos comentários, em tudo aquilo que fica para você depois que você assiste. Eu dou para esse filme 4 estrelas, não dou mais pelas questões que eu já mencionei, mas eu recomendo muito, muito mesmo que se assista. Bom filme! E até o próximo Cinecast!